diante do altar para pedir a Deus em oração uma oferta de amor em minhas mãos. Eu vou levando. Está escrito: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, me diga onde está a minha honra. Por isso, meu senhor, estou aqui para te dar meu melhor. Estou aqui, as minhas bênçãos só dependem de mim, ó meu Senhor Jesus. Que tenho eu pra te oferecer? O teu amor envolve o meu ser. As tuas bênçãos só dependem de mim, por isso estou aqui pra te adorar, Senhor, pra te exaltar, Senhor. És o meu tudo, o meu escudo, a minha salvação. Pra te adorar, Senhor, pra te exaltar, Senhor, és o meu tudo, o meu escudo, a minha salvação. Estou aqui, as minhas bênçãos só dependem de mim, ó meu Senhor Jesus. Que tenho eu pra te oferecer? O teu amor envolve o meu ser, as tuas bênçãos só dependem de mim, por isso estou aqui pra te adorar, Senhor, pra te exaltar, Senhor. És o meu tudo, o meu escudo, a minha salvação. Pra te adorar, Senhor, pra te exaltar, Senhor, és o meu tudo, o meu escudo, a minha salvação.